Yeah. Sempre vou te amar, minha preta. Nem que a morte me leve, pois aqui na outra vida a gente vai se encontrar. Sempre vou te amar. Yeah. Nem que a morte me leve, sempre vou te amar. Aqui na outra vida a gente vai se encontrar. Talvez você não entenda minha afobação, minha falta de tato, excesso de atenção. Porque ligo toda noite e te falo de mim. Porque mal teve um começo, eu já prevejo o fim. Talvez não entenda essa minha obsessão, mas preciso esvaziar o que há em meu coração. Simplesmente eu nunca senti isso por ninguém. Não sei o que fazer, me tornei um refém. E se esse for o último dia, eu tenho que saber. Yeah. Se você sente que me ama, você pode entender. Yeah. Se eu me for, o meu amor vai estar com você. Yeah. E nem a morte vai me fazer te esquecer. Yeah. Sempre vou te amar, minha preta, lembre-se. Que nem que a morte me leve, pois aqui na outra vida eu vou te encontrar. Lembre-se que eu sempre vou te amar. Não me pergunte o porquê disso, pois não sei. Parti de um aperto no peito quando acordei. E veio uma vontade incontrolável de falar. Com sentimentos eu me decidi por declarar. Não vou esperar te perder pra te valorizar. Vou ser o homem dos teus sonhos, pode apostar. E me perdoa se às vezes eu te sufocar. Mas pode ser a despedida e então vou gritar. E se esse for o último dia, eu tenho que saber. Yeah. Se você sente que me ama, se pode entender. Yeah. Se eu me for, o meu amor vai estar com você. Yeah. E nem a morte vai me fazer te esquecer. Yeah. Se esse for o último dia, eu tenho que saber. Yeah. Se você sente que me ama, se pode entender. Yeah. Se eu me for, o meu amor vai estar com você. Nem que a morte me leve, vou continuar te amando. Tipo assim, sigo cantando antes do meu fim, dizendo que eu tô na tua, que a rima feita nua e crua. Sigo andando perdido na minha saudade. Teu nome traz felicidade, mas fico feliz de saber que ter você na minha vida foi sorte. Oh, tô ligado que a vida e a morte me mostrou que te amar era a saída. No meu coração você não será esquecida. Lembrar da tua boca me faz esquecer teus olhos e esquecer a dor de saber que não terei mais o seu calor. O mundo é cruel, perdi um grande amor, tem um gosto amargo de um fel. Aqui é Mimon, colando lado a lado com meu parceiro Randriel. Perdi os meus pensamentos, lembro do teu beijo, do teu sorriso e de grandes momentos. Pois aqui na outra vida a gente vai se encontrar, minha preta. Pois eu sempre vou te amar. Lembre-se, eu sempre vou te amar. Se esse for o último dia, eu tenho que saber. Yeah. Se você sente que me ama, você pode entender. Yeah. Se eu me for, o meu amor vai estar com você. Yeah. E nem a morte vai me fazer te esquecer. Se esse for o último dia, eu tenho que saber. Yeah. Se você sente que me ama, você pode entender. Yeah. E se eu me for, o meu amor vai estar com você. Yeah. E nem a morte vai me fazer te esquecer. Ha. Sempre vou te amar, minha preta, lembre-se. Lembre-se que eu sempre vou te amar.